O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza. Este é o programa Carta no Ar. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui para mais um bate-papo, contando as novidades do nosso SUS Campinas. Bom, a nossa convidada de hoje é a Eleni Singh de Almeida Veiga. Ela é terapeuta ocupacional do Centro de Saúde Jardim Aurélia e também do Centro de Convivência. E ela vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre o Lian Kun. Olá, Eleni, tudo bem com você? Seja bem-vinda em nosso programa. Olá, Fernanda. Obrigada pelo convite. Estou bastante satisfeita de estar aqui com vocês hoje. Que bom. E vamos falar, então, queria que você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, o que, é essa palavra, Lian Kun, o que isso significa? Muita gente ainda não sabe o que é. Sem dúvida nenhuma, se habituou a chamar essa prática de Lian Kun e nem todo mundo tem um entendimento, né? Na verdade, o Lian Kun que nos identifica é o Lian Kun em 18 terapias, porque Lian Kun, na verdade, significa treinamento, né, em chinês. E o nosso, então, é o Lian Kun Shibafa. E a nossa prática, então, para nós aqui, é treinamento em 18 terapias. Então, quer dizer que a gente pode chamar o Lian Kun de prática? Não é ginástica? É terapia ou é prática? Como é que a gente define? Então, acho que é um pouquinho de cada coisa, né? É uma prática da medicina tradicional chinesa que propõe exercícios, movimentos para cuidar da nossa saúde. Então, acho que tem um pouco da prática, um pouco do movimento e um pouco do que se propõe, que é uma ação terapêutica. E com essa prática, na verdade, Eleni, o que, a pessoa pode modificar na sua vida? O que, ela pode sentir, melhorar? Enfim, os resultados. Olha, eu acho que, de maneira geral, o que se espera é, em relação aos aspectos físicos, por exemplo, que é um grande objetivo, é diminuição de dor, né? É melhora na postura, melhora na flexibilidade, melhora na amplitude dos movimentos, no equilíbrio, na coordenação motora, melhora da memória, né? Isso considerando os aspectos gerais, assim. Acho que é importante dizer que um objetivo também fundamental na prática é considerar os aspectos emocionais, né? Quando você está lá fazendo parte desse grupo, que eu acho que é exatamente essa sensação de pertencer, né? Pertencer a um grupo, ser acolhido por ele quando chega, fazer parte mesmo, né? E a constituição, a partir daí, de laços que se constroem afetivos, de solidariedade, a convivência. Então, eu acho que é uma grandeza, assim, de objetivos que a gente acaba atingindo com esse recurso tão simples. Né? Ou seja, né, esse grupo que pratica o Lian Kun, na verdade, se torna amigos, um pode dar apoio ao outro, enfim, também faz bem à saúde, essa convivência em grupo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente propõe não é só ir lá e repetir movimentos, uhum. Né? Esse é só um motivo para que as pessoas possam se encontrar e o quantas coisas são desencadeadas a partir desse encontro, né? Então, sentir aquela pessoa como uma pessoa com quem pode contar, constituir esses laços de afeto, de o cuidado um com o outro, de a partir daquele grupo propor outras coisas, né? De uma articulação na comunidade para lutar por direitos, por defender lá as ideias, por exercício mesmo da cidadania, né? A gente faz isso muito no nosso dia a dia no território. Então, acho que vai muito além, né? Bacana. E, Eleni, quando que surgiu o Liangun? Pelo menos aqui em Campinas, ou se você tem alguma informação do Liangun no Brasil, porque ele é chinês, ele veio da China, é isso? Isso. Ele foi criado por um médico ortopedista, Dr. Zhuang. Eu acho que é importante sempre a gente ter essa referência, né? Que na prática dele, no dia a dia, na clínica, no hospital, percebeu, né, a constante queixa de trabalhadores com dores no corpo, né? E a partir disso ele desenvolveu essa técnica lá na China, usando um pouco de outras práticas da medicina chinesa, né, das propostas da medicina tradicional chinesa, Tai Chi, e também de artes marciais, que era uma coisa da realidade deles ali, né? E criou essa técnica. Foi por volta dos anos 80, eu acredito. Não tenho certeza, mas eu acho que por volta dos anos 80, né? Nos anos 90, uma pessoa que é uma outra referência importante a nível do Brasil é Maria Lúcia Li, né? Ela fez essa pesquisa, foi até a China e foi autorizada pelo Dr. Zhuang a divulgar essa prática no Brasil. Ela começou, então, a fazer essa prática nas praças públicas, nos espaços públicos em São Paulo. E nesse momento, eu tinha até um vídeo que passava, acho que duas ou três vezes por semana numa TV, né? E muitas pessoas começaram a conhecer a partir desse vídeo, né? Do que eu tenho de informação aqui em Campinas, uma outra grande referência para nós, que foi e continua sendo nosso professor, mestre, é o doutor, o senhor Nelson Iba, que também conheceu a prática e trouxe para Campinas nos anos 90, né? Ele começou essa prática no Bosque do Jequitibás, que existe até hoje também, né? Ele faz lá aberto para toda a população às terças e quintas, 7:30 da manhã. A gente fez um contato, na época, o Distrito Norte de Saúde conheceu e fez um contato com ele. Ele já estava fazendo um primeiro, como voluntário, um trabalho com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. E ele, junto com os profissionais de lá, já desenvolveu um projeto lá do uso do Liangun Isoterapias com os trabalhadores, né? E a gente fez o contato e ele voluntariamente ficou com a gente por 5 anos. Nessa época, então, eu estava sendo capacitada para hoje poder desenvolver os grupos e foram 5 anos. Que ótima parceria, hein, Eleni? É uma pessoa que a gente é extremamente grato e ele sabe disso, né? Então, era muita doação mesmo dele, né? Não fez isso com nenhum interesse, já é aposentado. É uma pessoa que promoveu vários encontros aqui em Campinas, encontros nacionais que nós fizemos parte na Unicamp por 2 anos, né? Um deles, inclusive, com a presença do filho do Dr. Zhuang, que agora é quem continua divulgando, né? Então, é uma referência importantíssima para essa prática aqui em Campinas. E ficou com a gente por 5 anos, né? Lógico que depois ele sentiu que já era possível a gente dar continuidade e aí nós estamos lá até hoje, né? Isso fazem, então, 10 anos. Isso. Por volta de 2001... iniciou esse trabalho como uma ação do Centro de Saúde. E o primeiro que começou foi Centro de Saúde Santa Bárbara, depois fomos Centro de Saúde Aurélia, que eu faço parte, e o Centro de Saúde Anchieta, os três aqui da região norte de Campinas, né? E todos os três centros de saúde oferecem, então, a prática do Liangun. Continuam oferecendo. E foi aí, então, que surgiu o Liangun na sua vida, é isso? Pois é, né? Eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho muitas outras atribuições na unidade de saúde, que eu também tenho muito prazer em fazer, mas eu fiquei extremamente encantada quando eu conheci, achei que era um recurso simples, sem muito custo, né? Porque praticamente a gente não tem custo. É um aparelho de som, um CD e um espaço que tem um lugar para ligar essa tomada, né? E a gente começou a fazer lá na região do Centro de Saúde do Jardim Aurélia. E o primeiro a gente utilizou uma praça de esportes que tem bem em frente ao Centro de Saúde, que estava bem abandonada, era uma praça que não tinha nenhum movimento, nenhuma proposta. Nós começamos lá então em 2001 com, naquela época, uma média de 70 frequentadores, né? Era um grupo bem grande, a gente teve que fazer um elevado para poder fazer os exercícios e as pessoas todas enxergar, né, a gente. E começamos a usar essa praça de esportes e foi bastante interessante, porque a partir disso, essa praça começou a ter a ser cuidada de uma outra forma. Ia ser frequentada. E outras atividades começaram, aí passou a ter professores na praça, né? Professores de educação física propondo outras atividades, ginástica, natação, hidroginástica, uma gerência nessa praça, que é um outro parceiro assim, que a gente continua muito próximo, que é o Carlos Bernardino, na época era o professor e gerente, que contribuiu bastante para que essa proposta tivesse continuidade, né? E que ótimo! E aí vocês também conseguiram um espaço social para que as pessoas, né, se interajam, para que tenha exercícios, atividades. Isso é muito importante, né, Eleni? A gente tinha um desejo de fazer além dos muros do centro de saúde, até porque a proposta era de uma outra forma, né? Então, o nosso primeiro grupo começou então nesse espaço público, que era um espaço sem uso e que a partir de então passou a ser valorizado até pela própria comunidade, né? Que bom. Eleni, vamos fazer uma pausa? A gente já volta aí e o interessante é que a gente vai ouvir uma música, né, que vocês tocam durante a prática do Liangun, para as pessoas conhecerem também, né? Essa música também foi desenvolvida especialmente para a prática, né? Então é interessante, porque em qualquer lugar que você for, em lugares outros, aqui no Brasil, fora daqui, essa música identifica também essa prática, que é o Liangun em 18 terapias. Que legal. Então já já a gente volta. Liangun em 18 terapias, exercícios para a saúde, começando. Movimento do pescoço. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, arquear as mãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estender as palmas para cima. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Expandir o peito. 1, 8. Despregar as asas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Levantar o braço de ferro. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Empurrar o céu e inclinar para o lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Girar a cintura e projetar a palma. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodar a cintura com as mãos nos rins. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Abrir os braços e flexionar o tronco. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Espetar com a palma para o lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tocar os pés com as mãos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodar os joelhos à direita e esquerda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4, 5, 6, 7, 8. Flexionar a perna e girar o tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexionar e esticar as pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tocar o joelho e levantar a palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abraçar o joelho contra o peito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passos marciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais sobre o Liangun, o programa Carta no Ar traz essa semana a Elaine Singh de Almeida Veiga. Ela é terapeuta ocupacional do Centro de Saúde Jardim Aurélia e do Centro de Convivência. E ela já contou pra gente um pouquinho por que que o Liangun, ele faz bem à saúde. Eu queria retomar daí, Elaine, de você falar assim, quais são os benefícios. Por exemplo, eu tenho uma dor nas costas. Vamos ser práticos. Eu tenho uma dor nas costas. O Liangun pode me ajudar? Ou eu tenho dor no joelho? Enfim, uma dor muscular, né? Ele é curativo, ele é preventivo? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Olha, eu acho que eu podia começar dizendo que, assim, a prática do Liangun, ela tem 18 exercícios e 3 partes. Então, em cada parte são 18 exercícios. A primeira parte, ela vai trabalhar o corpo todo, assim, de uma maneira geral. Os 6 primeiros é um foco maior no pescoço, né, na cervical, nos ombros, cabeça. Os outros 6 seguintes trabalham a coluna, região lombar. E os últimos 6 dessa primeira parte, membros inferiores, glúteos, né? Então, com só 18 exercícios, a gente acaba trabalhando o corpo todo. Certo. Né? É claro que a gente complementa, a segunda parte trabalha bastante articulações, né? Punho, joelhos, cotovelo, extensão de ombro. Então, assim, os exercícios se complementam, né? O que eu acho importante é que a gente pensa que há um apoderamento dessa técnica por parte dos usuários. Então, eles vão lá com o objetivo de melhorar a sua saúde, de cuidar da sua saúde, tanto física como mental, né? A gente é uma coisa só, mas assim, tenho dores, eu tenho uma hérnia de disco. Eles nos procuram, muitas vezes, espontaneamente, porque ficam sabendo do projeto, da proposta, e muitas vezes também vêm encaminhados, né? Tanto dos próprios centros de saúde e de outros equipamentos da saúde também, né? Então, alguns tratamentos, o Liancun é usado como uma parte desse tratamento, né? Tem uma proposta de ser uma alternativa complementar ao tratamento, né? Certo. E eles vão entendendo, eu acho que aí a importância de que eles se apropriem dessa técnica, porque eles começam a entender qual é a ação daquele exercício, né? Então, se eu tenho uma cervicalgia, um problema no pescoço, eu vou talvez focar um pouco mais naquela determinada região, né? Então, ele tem aspectos que têm um objetivo curativo, né? Então, esses encaminhamentos, esses usuários que vêm com essas patologias já instaladas e a gente precisa propor alguma coisa para melhorar a qualidade de vida deles, né? Então, ele é curativo, mas também ele é preventivo, né? Então, sem dúvida nenhuma, assim, aquelas pessoas que não têm ainda uma patologia instalada, né, um quadro mais crônico, é preventivo, né? Porque eles vão estar trabalhando para evitar que cheguem a um quadro mais grave. Obviamente que nenhum de nós lá vamos prometer cura de nada, né? A gente sempre esclarece a todos os usuários que chegam que não é mágica, não tem, a gente não tem como garantir nenhum tipo de cura. Mas, em 10 anos de prática, o que eu percebo é um relato no dia a dia dessa melhora, né? Então, tanto na intensidade das crises, na duração dessas crises, né? Um dado super importante que a gente tem avaliado ao longo desse tempo é a diminuição do uso de medicamentos, por exemplo, né? Então, a gente talvez não tenha uma avaliação mais precisa, né? Mas eu digo do relato deles ao longo desses anos de que diminuíram o uso dos seus anti-inflamatórios, né? Isso é muito bom, isso, né? Isso é bastante importante, né? Então, é uma proposta que não tem praticamente custo nenhum e ainda traz um lucro aí, porque a gente está economizando em remédios. E o nosso SUS oferece essa prática, né? Muitos centros de saúde, a partir desse nosso primeiro projeto, que eu acho que foi pioneiro mesmo na cidade e tal, ele se expandiu, né, de uma maneira geral na cidade e principalmente uma valorização pela rede de saúde, né, implantando isso em outras unidades. Então, foram feitas várias capacitações, outros profissionais da saúde envolvidos para que pudessem organizar grupos no seu território, na área de abrangência do seu centro de saúde, né? Certo. Agora, Eleni, que ele faz bem à saúde? Então, a gente está entendendo que sim. Agora, ele... E a estética? As pessoas também ficam preocupadas com a questão do corpo bonito. Ele dá uma... Você tinha dito que ele dá uma certa agilidade, flexibilidade, né? Como é que é isso? A pessoa também vai ficar com os músculos tonificados ou não? Olha, Fernanda, muitas pessoas nos procuram, assim, com essa expectativa, né? Então, muita gente fala, tem ginástica. A gente precisa sempre esclarecer que o objetivo dessa ginástica não tem esse valor estético, né? Certo. De emagrecer e ficar com o corpo sarado, enfim. O que eu percebo é que quando a gente trabalha com vários aspectos aí que a gente já falou, eu acho que tem a tendência a ter um equilíbrio maior, né? Então, a pessoa passa a se preocupar com esse autocuidado. Esse autocuidado diz respeito à prática, diz respeito a hábitos de vida mais saudáveis, uma alimentação mais saudável, né? Agregando a isso, ele passa a participar do projeto de caminhada, que a gente também oferece na região, busca outras alternativas, né? Fazem às vezes até a ginástica, alongamento. Então, eu acredito que tem uma melhora, porque é um conjunto de coisas, né? Certo. Mas o objetivo não é a questão estética. É a saúde. Agora, melhora, sem dúvida, a postura, melhora mesmo, assim. É, agora, tem que ser feito com continuidade, né? Uhum. A gente sempre insiste que também, às vezes, a pessoa vem com encaminhamento, o médico orientou, ela vem conhecer, aí ela vem uma vez e acha que tudo está resolvido, né? A gente sempre faz essa orientação da continuidade. E qual é a periodicidade que se deve fazer o Liankum? Olha, nós não somos tão, como eu posso dizer... Rígidos? Não, nós não somos tão disciplinados quanto os chineses, eu imagino, né? Os chineses têm uma prática de, diariamente, antes de ir ao trabalho, eles fazem algum tipo de atividade física, algum tipo. Nas praças, né? Nos locais públicos e depois vão trabalhar. Eu acho que a gente está muito longe disso ainda, né? Embora tenha mudado muita coisa, mas a gente sempre diz que o ideal é fazer todos os dias. Para os privilegiados moradores do território do Centro de Saúde Jardim Aurélia, nós temos 4 vezes na semana. Olha, em locais diferentes, mas todos ali com acesso. Próximos. E que permite a frequência de quem queira participar 4 vezes por semana. O ideal é todo dia. Do relato das pessoas ao longo desse tempo, a gente sabe que eles em casa, sozinhos, também não fazem. Porque tem um outro sentido mesmo, né? É o de estar junto, de estar com. Uhum. Eleni, você disse que, na verdade, as pessoas, os praticantes, eles acabam sendo indicados pelo próprio profissional de saúde, né, a estar participando, a estar praticando o Liankum, ou eles procuram espontaneamente a prática. Existe uma definição de quem pode fazer o Liankum ou não? Todos podem fazer? Olha, se a gente fosse pensar num aspecto essencialmente terapêutico, nós deveríamos estar fazendo uma avaliação mais criteriosa de todos que chegam, né? Em alguns locais, muitas vezes é assim que é utilizada essa prática, né? Na nossa experiência, eu acho que tem um objetivo, como eu disse, de convivência, muito mais do que a execução do exercício. Uhum. Eu acredito que a gente acaba priorizando que as pessoas cheguem, façam aquilo que elas têm condições de fazer naquele momento, né? O Liankum acaba sendo um instrumento, um recurso para que essas pessoas possam estar lá com esse olhar de autocuidado, de cuidar da saúde, né? Do seu bem-estar físico, mental, até social, né? Porque eles estão em contato nessa comunidade. Então, acho que assim, a gente utiliza o Liankum como uma técnica em que eles conhecem, se utilizam, e a gente sempre trabalha com a questão do limite de cada um, né? Então, assim, o combinado nos grupos é não pode sentir dor, né? Não é porque o meu colega do lado estende o braço até lá em cima que eu sou obrigado, né? Então, cada um vai percebendo qual é o limite do seu próprio corpo e devagarzinho isso vai se ampliando e a gente tem relatos bem interessantes das pessoas, assim, do quanto foram melhorando ao longo do tempo, né? Então, pode ser usado como um recurso extremamente terapêutico, em que se aplica uma avaliação, em que se avalia a postura, todos aqueles itens que a gente colocou antes, né? E pode ser um recurso que vai beneficiar tudo isso, mais de uma maneira, mais no sentido de estarmos juntos, da convivência. Legal. E existe alguma contraindicação? Alguém que não pode fazer o Liankum? As contraindicações que a gente conhece são gestantes, não devem praticar. Uhum. E pessoas que estão em tratamento de câncer, de algumas doenças mais graves. Porque, assim, segundo a medicina chinesa, para esses casos, a energia vital, que é uma energia que é nossa, está dentro de nós e que a gente estimula no início da prática, todas as vezes que a gente vai começar os exercícios, a gente faz alguns movimentos, uma respiração, com o objetivo de estimular essa energia vital, que é o Qi. Nesses casos, essa energia vital que a gente vai estimular deve estar totalmente voltada para ou a geração de um filho e, nos casos do tratamento, para a melhora da saúde. Uhum. Então, essas são as contraindicações. A gente já teve, eu já tive ao longo desse tempo, alguns casos que a gente precisou fazer essa conversa e orientar para fazer uma outra prática, que naquele momento o Liancun não seria adequado. Não era indicado. Uhum. Perfeito. Agora, você falou dessa importância das pessoas, na verdade, fazerem em grupo, né? Compartilhar ali com uma outra pessoa, com um grupo, essa prática. Porém, você acha que a pessoa pode também fazer sozinha? A partir do momento que ela frequenta, que ela aprende os movimentos, ela pode praticar sozinha ou isso não é indicado? Olha, no início de todo esse processo, né, dessa divulgação do Liancun no Brasil, como eu disse, tinha um vídeo que passava numa TV, né, e as pessoas conheceram através desse programa esse recurso, né? Uhum. Do que eu percebo no meu dia a dia, elas podem fazer, né? É lógico que é importante que antes tenha tido uma orientação, porque o profissional capacitado, ele está lá e ele tem um objetivo de orientar, né? Assim, a realização dos exercícios de uma maneira adequada, porque muitas vezes a pessoa ela está fazendo o exercício achando que está fazendo de uma maneira correta, e a gente fica de frente, percebe que tem algumas distorções, que às vezes ao invés de ajudar, podem prejudicar, torcer um tornozelo, qualquer coisa assim que pode acontecer. E então é importante ter essa orientação, né? O que eu percebo é que a maioria deles, agora parece que voltou esse programa, que era Maria Lúcia ali que apresentava, uma vez por semana, eles acabam não sentindo muita graça em fazer. Né? Claro, podem, a partir do momento que já tem esse conhecimento, essa orientação, podem fazer em casa, a gente até orienta, período de férias, a gente dá umas paradinhas, façam em casa, mas do relato a gente sabe que isso não acontece. Assim, o prazer também está em compartilhar, encontrar, estar junto, fazer junto, né? Certo. Eleni, vamos fazer mais uma pausa, escutar uma música que também vocês utilizam na prática do Liancun e já já a gente volta. Liancun em 18 terapias, segunda parte, começando. Flexionar as pernas, projetar as palmas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzar as pernas, projetar a palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Circulando de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Girar o tronco e olhar para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. esticar o calcanhar esquerdo e direito. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chutar para os quatro lados. 1 2 3 4 5 6 7 8. Empurrar para os quatro lados. 1 2 3 4 5 6 7 8. Esticar o arco e atirar a flecha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Erguer os braços e girar os punhos. 1 2 3 4 5 6 7 8. Esticar a palma e a mão de gancho. 1 2 3 4 5 6 7 8. Projetar o punho. 1 2 3 4 5 6 7 8. Soltar os braços e girar a cintura. 1 2 3 4 5 6 7 8. Massagear o rosto e o ponto sedação. 1 2 3 4 5 6 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Massagear o abdômen. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pentear o cabelo girando a cintura. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Levantar a palma e o joelho oposto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tirar o tronco e inclinar frente e trás. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Esticar os braços levantando os calcanhares. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. falar mais sobre o Liangun, o programa Carta no Ar dessa semana traz Elaine Singh de Almeida Veiga. Ela que é terapeuta ocupacional do Centro de Saúde Aurélia e também do Centro de Convivência. E, na verdade, Elaine, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua experiência lá no Centro de Saúde Aurélia, no Centro de Convivência. Como é que é trabalhar lá? Como é que é o trabalho do Liangun, a prática lá nesses dois equipamentos de saúde? Olha, a gente então iniciou em 2001, foi o primeiro grupo, era uma grande novidade naquela área, eu acho que na cidade, e num lugar em que não havia muita proposta, né? Nem na praça, nem em outros locais ali daquele território do centro de saúde, não tinha nada articulado de oferta, de atividade física, de caminhada, de alongamento, nada disso. Então, quando a gente iniciou lá em 2001 com o Nelson Iba, a gente tinha uma população bastante grande assim frequentando, era bonito até de ver, né? E as pessoas com uma expectativa de uma coisa nova para a gente cuidar da saúde. Eu lembro de um comecinho que foi feito uma apresentação primeiro, né? Falando isso que a gente está conversando aqui um pouco, qual o objetivo, propondo, né, esse dia e esse horário. E esse dia e esse horário permanecem até hoje, né? Naquela época, como eu falei, tinha umas 70, 80 pessoas. É claro que isso muda ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem uma frequência média de 20 em cada grupo, 20, 25 pessoas. Mas só lembrando que vocês oferecem 4 vezes por semana, né? Uhum. Então, muitas pessoas foram embora, outras se mudaram, né? Então, a gente sabe que para manter um grupo com essa frequência seria bastante difícil. E aí começou também a ter em outros locais, as pessoas foram procurando mais próximos das suas residências, enfim. Então, continua sendo na Praça de Esportes José Gentil, que é em frente ao Centro de Saúde Jardim Aurélia, às segundas-feiras, às 14 horas. Uhum. Então, esse é uma referência, porque foi lá que tudo começou e muitas pessoas mudam para outra cidade, voltam e nos procuram lá porque sabem que a gente vai estar lá nesse dia e nesse horário. É incrível, mas essa semana mesmo chegou uma que frequentou muito tempo, foi para morar fora, foi para Bélgica, voltou, nos procurou, veio ver o grupo, aí foi, mudou para o Rio de Janeiro e essa semana ela está aqui. Olha. Então veio de novo procurar, né? Então sabe que a gente está lá, claro, nem todo mundo da mesma época, mas esse encontro é sempre muito legal. Aí a gente tinha esse grupo de segunda-feira, ficamos lá algum tempo. E o território, a área de abrangência do Centro de Saúde do Aurélia é bastante grande, né? Uhum. E teve um momento da nossa história que nós fomos para uma reforma na unidade de saúde e a gente mudou para uma casa na região da Vila Teixeira, que é por perto, uhum. Mas o acesso não é tão simples para pessoas idosas, né? Que tem que se deslocar, não tem ônibus, aquela coisa um pouco difícil. E aí tinha um desejo desse lugar, desse pessoal, dessa comunidade, de ter um grupo lá. E aí a gente começou lá, na região da Vila Teixeira, é a paróquia da Igreja Santa Catarina. Então é um outro espaço da comunidade que foi aberto para nós, é um salão bastante grande, bem legal, bem iluminado, bem ventilado, e a gente faz essa prática lá. Começamos com a terça-feira e logo depois terça e quarta. Então hoje tem terça e quarta às 8 horas na paróquia Santa Catarina da Vila Teixeira. E no centro de convivência, que é um outro equipamento da saúde, que pretende ter ofertas, né, para a promoção da saúde das pessoas, tanto usuários da saúde mental como moradores daquela região, do território, são essas pessoas que circulam por lá em várias atividades. Também foi um desejo, né, desse grupo, e a gente montou um quarto grupo, então, que é de sexta-feira às 9 horas no Centro de Convivência Jardim Aurélia, uhum. Que é também bem próximo do Centro de Saúde. Certo. E quem quiser saber mais, para os ouvintes que têm interesse, quem quiser saber mais sobre o Liangun, com quem eles podem falar, quem eles podem procurar? Olha, eu estou à disposição, né? Nesses dias, nesses locais, eu sempre chego antes um pouco, eu me disponho a estar lá nos locais para fazer esse acolhimento, né? Então, as pessoas, às vezes, bem, elas ficam meio sem graça, elas não sabem se elas podem entrar, se tem que fazer inscrição. Então, normalmente, a gente orienta a vir um pouquinho antes, né? E eu tô lá à disposição para acolher, para conversar, tirar dúvidas. Depois também do grupo, geralmente a gente fica um tempinho mais, né? Então, tamo lá. E no Centro de Saúde Aurélia, você tem o telefone para passar para os nossos ouvintes? Centro de Saúde Jardim Aurélia, 3212-3020. E pode falar com a Elaine para saber maiores informações sobre o Liangun, né? Isso. Agora, Elaine, eu estou sabendo que vocês prepararam aí um evento para comemorar os 10 anos de Liangun. É isso mesmo? Como é que é isso? Qual que é a expectativa? Esse evento foi uma proposta do grupo, né? Foi uma construção desse coletivo, que as pessoas acharam que não poderia passar em branco uma data de comemoração de 10 anos que a gente está fazendo este ano, de um grupo que se mantém, né? Apesar de várias dificuldades, várias situações que nós temos vivido, exigência de agendas, né? Mas assim, foi uma proposta do próprio grupo e a gente está organizando, então, um dia festivo para fazer o encontro também com outros grupos de outros serviços da região norte. Então, a gente vai receber outros praticantes de outros grupos e, além de comemorar esses 10 anos do nosso centro, da região do Centro de Saúde Jardim Aurélia, também fazer um encontro com outros praticantes da região norte de Campinas. Muito bom. Parabéns por esse trabalho e aqui eu percebo muito o quanto você gosta dessa prática, o quanto você fala assim orgulhosa desse trabalho. Eu acho que isso chega também a passar para as outras pessoas ficam com vontade de conhecer e de fazer. Isso é bem importante, né, Eleni? Eu sou bem apaixonada mesmo, eu percebo o quanto esse recurso tão simples promove de mudança na vida dessas pessoas, eu me incluo, né? Então, a gente está ali há tanto tempo, como eu disse, construindo esses laços. Eu acho que eu recebo muito carinho, né? Assim, o fato de estar lá com eles semanalmente. Eles são extremamente afetivos comigo. Então, acho que eu recebo muito mais do que eu faço, né? Então, é um prazer. Eu acho que isso nos alimenta. Para mim, o mais importante até de estar aqui hoje é pelos usuários, né? É por eles. Porque eu acho que é o que alimenta a nossa atuação profissional, né? A gente sabe quantas coisas, às vezes, nos impedem de fazer com prazer. E eu tenho muito prazer, realmente, no meu trabalho. E, em especial, a essas práticas na comunidade, eu tenho bastante. Que bom. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigada. Acho que foi um papo bem legal sobre o Liangun e espero ter você mais aqui com a gente para falar mais. Eu estou à disposição de vocês, eu agradeço muito o convite, acho que é importante que a gente possa dizer de ações que dão certo, né, na comunidade, como uma oferta do serviço de saúde. Eu acho que a gente tem que reconhecer o apoio que sempre recebemos lá da coordenadora do serviço, né, que está junto desde o início e que permitiu que eu pudesse estar sendo liberada da minha agenda para essas atividades, né? Eu estou à disposição, sempre que for interessante, eu vou estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Eleni. Conversamos com a Eleni Singh, de Almeida Veiga, terapeuta ocupacional do Centro de Saúde Aurélia e também do Centro de Convivência. E vocês ouviram o programa Carta no Ar. Neste programa a gente fala de saúde pública e ouve música também. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo Carta no Ar.